retroalimentando. Nazareno, o que é que a gente faz? Na época eu tive uma namorada que tinha ciúmes de mim e estava fazendo psicoterapia, que aliás eu recomendo a todos. É muito bom o tratamento psicoterápico, é a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu tenho notícia. E a minha psicóloga disse: Nazareno, quanto mais a gente explica, mais a pessoa quer informações. Não adianta. Então, quando ela te perguntar, diz: olha, você se atrasou, foi que houve? Você responda assim: olha, querida, eu lamento, eu imagino que isso deva ser desagradável para você, mas me diga uma coisa: aquela televisão da sua casa que estava quebrada, já consertaram? Mude de assunto. Porque a gente dá o pé à pessoa que é a mão, dá a mão à pessoa, daqui a pouco ela controla todos os minutos, todos os horários. Não é? Então, diz que tinha, Divaldo, diz que tinha uma história engraçada, entre aspas. Diz que tinha um homem e uma mulher, e a mulher muito controladora, tudo que ele fazia: olha, querido, estou indo para tal lugar, está certo. Lá ele chegando, ligo, e assim por diante. Estou indo lanchar. Pois não, tudo. E a mulher controlava o marido. Aí diz que o homem desencarnou. E na hora do velório está lá outra senhora chorando copiosamente ao lado do marido dela. E com uma criança. E aí ela disse: mas quem é você? Não, eu era a do lanche. O horário do lanche. Nós tínhamos um relacionamento. Então a gente pode até controlar, entre aspas, a pessoa, mas não o sentimento. Então a alma vai ter essa tendência natural de libertar-se de novidades, e que a gente vai tentar o quê? Analisar isso à luz da razão. Então, vamos ver, por exemplo, também a questão que nós gostaríamos de falar da influência espiritual nos relacionamentos afetivos. E aconteceu comigo. Aliás, eu descobri que acontece ainda hoje. Eu, desde criança, tive problemas de depressão, do transtorno afetivo bipolar. Eu não sabia. Só fui descobrir aos 22 anos de idade. Minha mãe chegou a levar-me ao médico pensando que ou era autista, ou era surdo ou mudo, porque eu quase não falava, brincava sozinho, né? Acho que hoje ela se arrepende, porque eu falo pelos cotovelos, né? Se deixar, a gente vai até meia-noite aqui falando de doutrina espírita. Então, e tinha pensamentos suicidas, criança. Aliás, teve uma vez, com 11 anos de idade, que eu estava verdadeiramente decidido naquele dia a tirar-me de cabeça do alto do muro. Várias vezes isso me ocorreu. E naquele dia fatídico, um primo, que era do interior, estava morando de favor na nossa casa. Eu acho que graças à caridade de meus pais de hospedarem aquele jovem, ele volta mais cedo do colégio. Me vê no alto do muro e grita: Nazareno! Eu recobro a lucidez e desço. E ele salva minha vida. Então, há muitos casos, e depois nós fomos descobrir, quando me tornei espírita e fui fazer o tratamento espiritual na Federação Espírita do Estado do Ceará. O estudo do Evangelho em grupo, ela tem vários nomes, né? Ela é uma prática, nós já falamos aqui da vez passada. Começou no Amazonas, foi implantada no Ceará. Talvez, não por acaso, esses dois estados foi onde o Espiritismo mais cresceu no Brasil, em termos percentuais, segundo o IBGE. Estudo do Evangelho em grupo, passe, água magnetizada, e o